Esses três criminosos foram surpreendidos num ato de rebelião e alta traição. General Zotte, seu único sentimento foi o desprezo para com nossa sociedade. Seu único desejo foi o de comandar. Ursa só demonstrou ser fiel a esse general corrupto. Sua única vontade, governar ao lado dele. Non, sabemos que você não pensa, assim como não fala. Este conselho não hesita em proclamar vocês todos culpados. Culpados. Culpados. Culpados. Meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio supimpamente voador e... né, essa coisa toda, um monte de adjetivo que eu já usei todos nesses dois anos, não tem mais nenhum pra inventar. É isso que eles falam, Calaveira está comigo aqui, o Miote. E aí, galera, no primeiro episódio que a gente fez sobre Superman, eu falei que não ia assistir o novo filme por causa da trilha sonora. Mudei de ideia. Agora vai assistir por causa da trilha sonora também, né? Também. É, não foi porque não tem o John Williams, não tem o John John. Tá comigo aqui também o Brunão. Super-Homem, onde está você? Super-Homem! Velho, você é muito presidente dos Estados Unidos, né, velho? Ah, Interneticos, eu tô feliz hoje, cara. Hoje eu tô feliz porque nós vamos dar continuidade a uma das melhores e mais bizonhas trilogias do cinema, Superman 2. Primeiro que nós fizemos lá nos meados de 2012, né, Leon? 2011, né? Começo do Jurassic Cast. Terceiro programa do Jurassic Cast. Não, foi o sexto programa. Um dos melhores. Programa, um dos melhores. Um dos melhores, fácil. Engraçadíssimo, muito divertido. E olha, eu falo pra vocês que esse não vai ficar nada a dever pro primeiro, porque o filme é ruim pra caralho. É ruim, mas é bom, hein? É ruim, mas é bom. É ruim, mas vale a pena. Mal. É ruim, mas vale a pena. E vou falar um negócio. Nesse filme, a Lois Lane prova que é uma vaga-aranha de marca maior, velho. Não, é vaga-aranha e usa crack. já vocês vão entender o porquê. Voltamos logo após os recados do Jaiminho. Vamos, Miote! Eu sou o Lobo Carteiro. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais os recados do Jaiminho. Está aqui só comigo o Brunão. Isso, o Miote foi tomar porrada em São Paulo. Velho, imagina que épico ia ser o Miote correndo da polícia no DFTV. DFTV no jornal, só vai dar tanta risada. Eu ia ficar com pena dele, velho, mas ia dar tanta risada. Cara, mas é complicado esse negócio em São Paulo. Ô, Haddad, se você estiver ouvindo essa porcaria desse programa, Haddad, o negócio é o seguinte. Haddad ouvinte, Haddad ouvinte. Meu velho, abaixa essa tarifa logo que daqui um mês a gente tá indo pra São Paulo, quer tomar bala de borracha no rabo. Não. não, velho. Tu não viu no Facebook, né? Eu botei lá, ó. Daqui a um mês eu tô indo pra aí. Eu quero ver essa zona mais não, hein? Vou limpar essa porra dessa paulista. Quero ver essa zona bagunçada. Essa porra bagunçada, não. Exatamente. Pode parar. Conflitos à parte lá, que está acontecendo lá na paulista, meu cara, né, meu caro Bruno, não. A gente queria chamar os ouvintes pra escutar primeiro o episódio 6. Antes deles escutarem esse programa mesmo, pra eles escutarem o episódio 6 do Jurassic Cast, né, cara? Isso, principalmente quem é novo ouvinte, quem começou a ouvir recentemente ou começou pelos Jurassic Combos, né? Cara, volta lá no nosso site, entra no jurassicast.com.br ou então entra no feed e baixa o episódio número 6. É lá atrás, o episódio é excelente, é sobre o primeiro filme do Super-Homem. E na minha opinião, é um dos mais engraçados que nós já produzimos, se não for o mais. É verdade. E tá tão bom quanto esse episódio de hoje. E esse tá tão engraçado quanto o outro. Isso, exatamente. Antes de você continuar, você vai escutar nesse programa? Nesse programa a gente vai falar sobre as duas versões do Super-Homem. A gente vai falar sobre o Super-Homem 2 do Richard Lester, que é o que todo mundo viu na sessão da tarde. E também tem a versão do Richard Donner. Mais pra frente vocês vão entender o que que é. Então seria interessante você conhecer as duas versões também. Ou não, escuta o programa e depois corre atrás do filme. Se você quiser, tem o link aqui no post do programa, o link da coleção em Blu-ray que tem esse filme pra você assistir. Superman 2 versão Richard Donner. Isso, Richard Donner e o diretor que é o... Richard Lester, exatamente. Então você entra aí no site jurassicast.com.br, clica no link, compra e vai ser feliz assistindo o Superman da versão do Richard Donner, a versão do Richard Lester, e ouvindo o Jurassic Cast sobre Superman 2. Camiseteria do Jurassic Cast. Mês de junho é o último mês que nós vamos vender as camisetas do Dino e do DeLorean na Belina, viu? Então se você não comprou a sua, compra logo, porque essa bodega vai sair do ar e a gente não vai voltar com ela. Camiseta do Dino e a camiseta do DeLorean na Belina está no seu último mês. Acabou o mês, meu velho. Não tem choro nem vela. Exatamente. Acabou. Exatamente. Ninguém não sabe nem nunca mais se vai ter. E você que está escutando este programa do Super-Homem, você pode escutá-lo vestindo a sua camiseta do Entre a Foice e o Martelo, né, não, Bruno? Exatamente, é o Superman comunista que tem a foice e o martelo no símbolo ao invés daquele S maroto. Olha só que maneiro, você tem que ter essa camisa, cara. Imagina você na fila do cinema pra assistir O Homem de Aço, que vai vir daqui a um mês. Imagina você na fila com essa camisa e todo mundo olhando torto pra você e você com aquela cara de Che Guevara, maneira. Não, imagina você levando borrachada da polícia lá na Avenida Paulista com essa camiseta. Velho, você vai ser o cara mais true da cadeia, sério. Imagina você na manifestação da Paulista, chegar lá no meio, a borracha comendo solta, você sobe num carro pegando fogo, aí você tá com a camisa por cima, você abre assim, ó, embaixo tem a do Entre a Foice e o Martelo. Isso, aí começa a gritar, Super-Homem! Isso! Cadê você, Super-Homem? Onde está você, Super-Homem? A borracha vai doer até menos, velho. Se for pra apanhar na Avenida Paulista, apanhe vestindo as camisetas do E se você que está ouvindo isso está tomando porrada neste momento na Paulista, você está vestido com a sua camiseta do Entre a Foice e o Martelo, você ainda pode apanhar melhor, né, não, Bruno? Você pode apanhar tomando um xarope pra tosse com as canecas do Jurassic Cash. Você que foi pra Paulista, tomou porrada pra caralho, chegou em casa... Tá chateado. Parecendo um trapo humano, você vai fazer o quê? A primeira coisa que você vai fazer é tomar um remedinho pra dar uma diminuída na dor, né? Um Dorflex, uma coisa dessa. Então você vai pegar a sua caneca do Jurassic Cast e vai encher do seu líquido favorito e vai tomar esse remedinho pra ficar bom. E se você for tomar um remédio especial que precisa vir água quente, até nisso a gente pensou, né, não, Bruno? Porque nós temos a caneca especial para líquidos quentes. Do Jurassic Cast. Cara, ela muda de cor. Eu acho ela fascinante. Que é incrível. Parece mágica, rapaz. Mas hoje a gente vai chamar atenção pra outra caneca, Calaveira. Caneca importante do Jurassic Cast. Aquela que você vai comprar é a caneca do Rock, rapaz. Eu tenho uma coisa com esse filme, você sabe? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Que nós três temos uma coisa com esse filme. Quando a Magic Box mandou pra gente uma porra, mandou pra mim. Eu me apropiei. Tem as que vieram repetidas pro Bruno e pro Leonardo. E eu fiquei com as mais fodas. E uma delas era essa do Rock. Cara, quando eu olhei aquela caneca, mas eu não sei, toda vez que eu olho do Rock, veio uma lágrima, desceu uma lágrima no meu olho, velho. Porque, cara, ela é muito linda. Ela tá muito bem feita. A arte incrível do nosso querido Ed Palhares, que inclusive é o proprietário da Magic Box. Se você quer sua arte feita pelo Ed, entre em contato com o Ed, @edpalhades lá pelo Twitter. Se quiser o e-mail dele, entre em contato com a gente, que a gente manda também. Ele é um puta ilustrador. Um artista, um artista. Cara, e ele fez uma arte magnífica nessa do Rock. É a caneca Rock preta. Sabe por que, Calaveira, que eu tô falando dessa caneca? Porque nada bate mais forte que as PM lá de São Paulo. Não. Ninguém bate tão forte quanto a vida. Então se você tá aí achando que você tomou porrada pra caralho da PM, velho, não. A hora agora é comprar a caneca da Magic Box, porque ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Então você vai tomar seu cafezinho pra se preparar, porque amanhã, terça-feira, já tá marcado o novo protesto lá na Paulista. E eu quero ver todo mundo lá com a camiseta do Entre a Foice e o Martelo e a caneca da Magic Box. Ó, os caras tudo vem de vingança, velho. Olha aí, velho. Vem de vingança com a máscara do cara do francês lá, mas todo mundo vestido com a camiseta da Foice e o Martelo. Olha que true, velho. Olha que true, velho. Ia ser muito legal. E com a caneca legal do Rock na mão pra dar nos PM. Isso, e nada bate mais forte que o cacete da PM do Estado de São Paulo. Promoceta do Taverna do Cara, voltou, né? A Quitanda abriu as portas de novo. Não, mas sabe o que é? É porque é o seguinte, quem organizou a pauta essa semana, eu não vou dizer quem foi, mas não está gravando aqui. Sei. Então, ele por debaixo dos panos arruma tudo, ele arruma as promoções, não sei o que e tal. E depois a gente só descobre na hora de gravar, entendeu? Qual vai ser a promoceta dessa vez, Brunão? Cara, o ouvinte do Jurassic Cast, ele ganha os melhores prêmios, velho. Olha só que prêmio que é. Você vai entrar aí no post agora e vai olhar. É um... Sabe aqueles bonecos da cabeça mole, assim, que balança a cabeça? Ah, Bubble Head? É um Bubble Head do Super-Homem, cara. Incrível, velho. Fantástico. Caralho, que foda. Porra, muito maneiro. E ele é grande, assim. Eu já vi ele fisicamente, assim, na minha frente. Ele é muito maneiro, tem um traço de quadrinhos incrível, quem é fã de quadrinhos vai curtir, e pra ganhar é a coisa mais fácil do mundo. Olha o que o Miotti pensou. É por isso que é fácil, porque foi ele que pensou. É o seguinte, né? Ele pensou e eu vou usar porque eu não consegui pensar em coisa melhor, olha só. Não estamos a fim de pensar em algo melhor. Também não. O ouvinte vai ter que escutar o nosso episódio 6 lá atrás, e vai ter que mandar a frase que eu falo pro John Williams traduzida em português pro nosso e-mail. Exatamente. Ele, o do Brunão, faz uma declaração. Chega um momento, belo momento, que ele faz uma declaração em inglês pro John Williams. A primeira que chegar e tiver corretinha... Na corretinha mesmo. Corretinha mesmo, não certinho. É pegar, ele quis dizer isso, não. É traduzido ao pé da letra o que ele disse. A primeira que chegar e estiver completamente certa vai ganhar o Superman DC, o Aki Wobbler Bobblehead Funk Funko. É sério, esse nome todo? Superman DC Universe Wacky Wobbler Bubblehead Funko. É isso aí. Quem mandar traduzir a frase e mandar pra nossa caixa de e-mail, jurassicast@gmail.com, ganha esse Bubblehead incrível, que não é barato não, viu? Vou falar pra vocês que isso tudo é importado, cara. É, isso é importado. Que tu não acha qualquer bodega não, viu? Exatamente. Então é isso, o resultado sai no Elo Perdido 23. Na verdade, a gente não sabe se vai ser o 23. Vai ser o Elo Perdido, que vai ser sobre o filme do Homem de Aço que vai sair no cinema. Igual a gente fez com o filme do Hobbit, que a gente saiu do cinema e gravou um Elo Perdido, a gente vai ter um Elo Perdido sobre o novo filme do Homem de Aço, vai ser o Elo Perdido 23, segundo o Miotti, eu acho que não é esse número, mas enfim, vai ser o Elo Perdido sobre esse filme. Aguarde o resultado lá, corre e vai traduzir o que eu falei pro John Williams. Também no ritmo do Homem de Aço, a Fiction Corporation preparou uma promoção, cara, fantástica. Você lembra, Calaveira, que a Fiction Corporation nos últimos meses aí, desde janeiro, tá lançando todo mês uma camisa especial baseada no universo do Super-Homem? Sim, lembro, claro que lembro. Tem a Planet Krypton, a Kent Farm, a Lex Luthor Enterprise, a Metrópolis e a camiseta exclusiva do Daily Planet. Camiseta do Daily Planet, ela entrou por um tempo limitadíssimo e já saiu, não tem mais como você comprar essa, cara. Exatamente. Mas então o que que acontece? O Alexandre falou, olha, eu quero fazer uma promoção com vocês, mas eu vou fazer uma promoção com vocês no episódio do Superman 2, oi! Eu não vi, mas a minha filha número 7 viu. Qual foi a ideia dele? Ele vai juntar todas as camisetas homenageando o Super-Homem da Fiction Corporation menos entre a foice e o martelo. Porque essa camiseta é do Jurassic Cast. Pegou todas as camisetas e vai dar de presente pros nossos ouvintes, cara. Planet Krypton, Kent Farm, Lex Luthor Enterprise, Metrópolis e Daily Planet, cara. Você vai concorrer e vai poder ganhar todas essas 5 camisas, cara, de uma vez só, velho. O que, que ele tem que fazer, Calaveira? Sei lá, o quê? Ah, tá aqui. Tá escrito aqui. Desculpa. Segundo o Miotti, ele botou assim: para concorrer, entra no link do Facebook. Entre parênteses, colocarei no post. A pessoa tem que curtir a página. Eu tô igual o Didi, sabe, Didi? Quando ele lê as cartas. Lendo. Isso, aí tá aqui: Red Grub Televisão, almoxarifado. Sabe, tipo. Vai, Calaveira. A pessoa tem que curtir a página do Jurassic Cast, curtir a página da Fiction, curtir e compartilhar esta postagem desta promoção. Essa postagem do Facebook que vai estar lá. Isso, que vai estar lá. E vai escrever nos comentários lá do Facebook: eu quero ganhar as camisetas Planet Krypton, Kent Farm, Lex Luthor Enterprise, Metrópolis e Daily Planet que o Jurassic Cast e a Fiction Corporation estão sorteando. Cara, tem que ser deste jeitinho. Vai ser a chance de você ter várias camisas pra poder assistir o Homem de Aço 5 vezes no cinema, cada uma diferente, olha. Cara, só. Tá, é legal esse negócio, a Fiction fez um bundle, né? E você nem pode comprar o bundle, olha só que mais foda é isso. É, porque só... uma não existe mais. Exatamente, e essa promoção é Highlander, Calaveira. Ah, é? Por quê? Só pode haver um? Só pode haver um vencedor. Então nós vamos fazer um sorteio baseado em quem tiver feito isso. Nós, depois que fizermos o sorteio, vamos conferir se a pessoa curtiu a página do Jurassic, curtiu a Fiction, curtiu e compartilhou a postagem e fez os comentários, tá? E o resultado também vai vir no Elo Perdido, que vamos falar sobre o filme do Homem de Aço. E olha só, você vai apanhar na Paulista, aí depois que você apanhar na Paulista com a sua camiseta do Jurassic Cast, da Foice Martelo, e com a sua caneca do Jurassic Cast, você vai nos ver lá no Anime Friends, nos dias 13 e 14 de julho, né não, Brunão? Lá em São Paulo. Toda a equipe do Jurassic Cast fazendo palestra. Temos uma palestra marcada para o dia 13, que é um sábado, e outra marcada para o dia 14, que é um domingo. O horário tem aí na programação, se você quiser saber mais, clica no post. E lembrando que quem é de fora de São Paulo já não consegue mais comprar o seu ingresso online, acabou. Pra quem não conhece Anime Friends, pessoal, é um evento cultural de cultura pop, nerd, geek, de internet. Com essa cultura de internet, cultura de anime, a maior feira da América Latina. Ela tá quase do tamanho da Comic Con. Exatamente. Inclusive a Brasil Comic Con, a primeira Brasil Comic Con vai acontecer durante Anime Friends no mesmo local. E depois eu vou estar embatucando pra Comic Con, vai se fuder vocês tudo. Olha só os artistas que vão estar lá. Daniel HDR. Grande ilustrador da Marvel, exatamente, né? Mike Deodato Jr. Porra, esse é a lenda. O pessoal esse do Pipoca e Nanquim, né? Vai estar lá também. Will Conrad, o editor das revistas da Turma da Mônica, o Sidney Guzman, que deu uma revolucionada aí nas revistas da Turma da Mônica. Botou pra fazer graphic novel do Astronauta, um monte de esquema. Nossa, cara. tem uma aqui deles que vai sair agora. Que eu acho que é estilo graphic novel, que tá incrível, cara. Tá incrível, cara, incrível. Ele faz um trabalho sensacional. Entre outros vários, cara. André Facas, Cássio Medauá, Emílio Barassal, Fábio Yabu, Júnior Fonseca, Jurassic Cast, peraí. Porra, é uns gordos sensual que tem aí. Então, rapaz, cara, você não pode perder. Entre outras coisas, estaremos lá fazendo a baragunça. E também, sabe o que vai acontecer? O Miotti vai ficar maluco. Durante Anime Friends, também vai rolar a Jedi Con, velho. Caralho, lá dentro. Lá dentro, velho. Sabe por quê? Porque eles estão num espaço enorme, cara. É, vai ser no Campo de Marte. No Campo de Marte, que é um aeroporto gigante, velho. Entre esse povo todo que o Brunão tá falando aí, vai ter o... Akira Kushida é o cara que interpretou várias músicas de seriado, não sei o quê. Ele que cantou as músicas lá do Daileon. A abertura do Jiraiya foi ele que cantou. Cara, será que ele conhece a versão brasileira do Cara Tossil? Ah, o Cara Tossil que eu cantei lá no Geek Prime. E o ator, cara, do Jiraiya vai estar aí, velho. O Takumi Tsutsui. Vou falar a verdade, eu não tô puxando saco, não. Parabéns aí a Yamato Produções, que cuida dessa parte de organização da Anime Friends. Meninos, eu estou impressionado com vocês, de verdade, sem sacanagem. Os caras são de um profissionalismo absurdo. Pessoal, se vocês soubessem a organização animação dos meninos da Anime Friends, o pessoal da Yamato. Olha, sério, parabéns mesmo. Nós estamos muito honrados por ter sido chamados pra Anime Friends, por termos sido reconhecidos como um potencial agregador de conteúdo. Isso, ao, exato. Né, ao evento, que é um evento, cara, o maior, repito, o maior evento da América Latina. E eu também tô muito orgulhoso de fazer parte de uma coisa tão organizada. É a primeira vez, sem sacanagem, que o Jurassic Cast participa de um evento dessa grandiosidade, desse tema, com esse grau de organização. Cara, se a gente pudesse, a gente ficava as duas semanas, né? Infelizmente pra mim, que tenho que trabalhar, e infelizmente pra vocês que também que tem que trabalhar, só que na Comic Con! Só que em San Diego, meu bem! Eu e o Miotti, a gente vai... Infelizmente o Brunão não vai poder ir dessa vez, mas se Deus quiser, na próxima... Um dia, quem sabe. Um dia iremos os três, velho. Certeza. Eu e o Miotti, a gente vai dar um jeito de fazer um hangout ao vivo lá, velho. Eu não sei como. A gente vai ver, tentar hackear a rede, vai tentar achar internet em algum lugar. Deve ter internet lá naquela merda da Comic Con. Se não tiver, a gente vê no hotel, a gente se vira. Mas a gente vai tentar fazer um hangout, nem que seja uma coisinha rápida ali, pô, pra fazer um update rapidão sobre as coisas que a gente viu, sobre novidades e tal. Mas, cara, a gente tem que passar essa experiência única que é estar lá num evento desse tamanho, dessa magnitude pra vocês, ouvintes do Jurassic Cast. Agora vamos acabar, Bruno, que isso aqui tá grande pra caralho. Né? Inclusive, fora o conteúdo que vocês vão produzir lá de, pô, vídeos engraçaralhos, sacaneando os americanos que estão vestidos de... os gordos vestidos de super-homem. Eu vou pegar o Miotti, vou soltar ele no centro de San Diego. Nu. Não, nu não, porque vai dar merda. Mas San Diego fica bem na divisa com o México. Sabe aqueles ticanos que tem aquela galera que, tipo, tem Uzi, que atira, que tem uma camiseta butuada duas vezes e o resto é a camiseta toda aberta? Eu vou soltar o Miotti lá e ele vai ter que se virar no portunhol dele, no inglesol dele lá, no metal... Velho, vai ser épico, sério. Então é isso, chega de conversa, Laveira, e vamos pro programa que já também já tá gigante. Isso, cara, o programa hoje tá grande, tá tudo grande, né? Tá tudo Miotti style. Miotti, por favor, faça as honras. Ah, Superman 2. Não, em inglês, em inglês. Superman. Superman 2, Superman 2. Ah. Tem um circunflexo no E aqui, né? Superman 2. Superman 2. Quer arriscar a terceira? Porque tá errado. Ué, como é que é o certo, então? Brunão? Superman. Superman 2. Fuck yes, me. Vai pra merda, porra. É, você vai pra merda. Isso que no Brasil teve um subtítulo, né? Aventura continua. Aventura continua. Superman 2, de 1980, dirigido duas vezes, porque o filme ele teve duas versões. Aliás, ele tem duas versões, né, gente? Tem a versão do Richard Lester, que é conhecida, passou no cinema e tudo. É a que todo mundo conhece, né? E a versão do Richard Donner, que foi lançada agora no Blu-ray. Que tá quase acabada, né? Tem muita diferença entre os filmes. A história é a mesma, só que tem muita diferença. Mas, Miotti, por que que tem duas versões do filme? O Donner filmou o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Assim, deixou algumas partes do 2 pra finalizar depois. Só que acabou acontecendo o quê? Ele brigou com os produtores e despediram ele. Mandaram ele embora. Aí chamaram outro Richard, só que o Richard Lester. Outro Richard. Já estamos trabalhando com o Richard, chama outro. Cara, agora vocês imaginam a raiva desses produtores, velho. Porque o filme estava pronto. É, exatamente. Tá praticamente pronto. Eu assisti aqui, eu só reconheci uma cena, que é uma cena alternativa que não foi nem filmada. A cena que eles mostram é a cena do ensaio. Tanto que o cabelo do Super-Homem tá diferente. É, tem uma hora que tá numa câmera, tá de um jeito, depois mostra outro take, tá de outro jeito, né? Isso, exatamente. Tá mais alto, com o cabelo menor, né? A Margot Kidder tá gorda, aí encolhe, aí cresce, aí fica de mira. Cara, é muito doido isso. Richard Lester, ele é conhecido por Os Reis do IAEA, aqueles filmes dos Beatles, né? Exatamente. O Richard Lester, ele é um diretor inglês e ele é conhecido mais por filmes de comédia, pastelão, inclusive. O mais famoso dele, na verdade, foram dois. Beatles, Os Reis do IAEA, que em inglês é o Hard Day's Night, que é muito bom, é excelente, principalmente pra quem gosta de Beatles. É um filme musical bem legal. E Help, que é uma bosta inacreditável. Uma loucura. É uma loucura, assim, é um craque na veia, sabe? É tipo, é inacreditável. Depois de fazer isso, ele fez Como Eu Ganhei a Guerra, que também tem o John Lennon, se não me engano. É, com eles também. Tem Os Três Mosquiteiros de 73, ele fez. Tem um filme, A Sauna das Loucas, eu não quero nem ver o que é isso. É verdade, eu tava vendo aqui, eu falei, hein? Pois é. Mas ele já se aposentou, já tá só vivendo dos royalties dos filmes. O último filme que ele fez foi em 91, foi um documentário dos Beatles, Get Back. Viveu de Beatles e Superman, que ele fez o 2 e o 3. O primeiro filme foi um estrondo, praticamente mudou o rumo da história do cinema, porque foi dado atenção aos heróis e tal, essa coisa toda de uma maneira séria, não aquela coisa jocosa como estava sendo feita lá no Batman, lá daquela série ridícula que passava no SBT, né, velho, que todo mundo adora, eu odeio aquela merda. Cara, o Super-Homem do nosso querido Christopher Reeve. Christopher Reeve é o único cara que consegue vestir um colante e não ficar ridículo. Cara, até o novo Super-Homem com essa cara de ator de filme pornô. Porque o novo Super-Homem, ele tem a cara de ator de filme pornô, foda. Não, ele tem cara de Super-Homem, velho. Não, ele tem cara de ator de filme pornô, velho. Ele não tem cara de Super-Homem, ele tem cara de ator de filme pornô, que vai mandar uma varada a qualquer instante com a roupa do Super-Homem. Tu tá vendo um filme pornô maneiro, hein, bicho? Não. Tu anda vendo um filme pornô maneiro. Não, mas o que eu tô dizendo é que o Christopher Reeve, cara, ele é o único cara, ele tá vestido de colã. Você bota ele de colã de Super-Homem, e você bota do lado dele o Renato Aragão de colã de Super-Homem, que ele vestia. Meio careca com um Szinho, assim, né? Você bota do lado dele, olha só, já interpretou o Super-Homem também, o Jim Kane, do seriado As Aventuras de Lois e Clark. Dois ridículos e o Super-Homem, velho. Agora eu quero ver, tem uma pessoa nesse programa, tem uma mancha negra em sua história, e eu quero ver se ele vai admitir, se ele vai ser um homem de admitir. Na época que tava passando As Aventuras de Lois e Clark com o Super-Homem paraibano, um certo parente meu estava na beira da praia em pleno carnaval. Os irmãos dele viraram pra ele e falaram assim: ô Leonardo, a gente vai andar pela orla no carnaval. Vamos com a gente? Esse primo meu, Leonardo, que não vou falar quem é, vira pros irmãos dele e fala assim: não vou porque tá começando As Aventuras de Lois e Clark. Eu quero ver se ele vai ser homem de admitir isso. Bem, eu não lembro disso, você lembra das coisas que eu não me lembro. Pode ter acontecido, não sei, mas olha só. Eu tenho todas as temporadas dessa série em DVD. Mas eu não tinha dúvida. Nós estávamos... A gente estava viajando, as famílias todas. A gente estava viajando junto para aquela praia que vocês sempre iam, Guarapari. Era em pleno carnaval. E sabe qual é o pior de tudo? É que eu também não fui. Ele ficou no quarto dele assistindo, eu no meu. Me lembro, foi assim. A gente já falou, Christopher Reeve repetiu, óbvio que ele ia repetir. Isso, na verdade, todo o elenco volta, porque eles estavam filmando junto, então não tinha nem como, né, cara? Tem uma pessoa que não aparece no Superman 2, a versão do Richard Lester, que é o Marlon Brando. Marlon Brando não aceitou. O Marlon Brando não aceitou voltar pra refazer alguma cena ou refazer alguma mensagem, e aí eles tiveram que se virar com a mãe do Super-Homem, com a Lara, interpretada pela Susana York, que no primeiro filme aparece em uma cena pequenininha, assim, bem no começo e pronto. É engraçado porque de um filme pro outro você assiste o primeiro, todas as mensagens é do pai, né? Pai, não sei o quê e tal, e você não deve interferir no futuro da humanidade, não sei o quê. E aí no segundo esquece, pai. Aí qualquer mensagem que você vai, nego vai acessar é a mãe. O Marlon Brando era muito filho da puta. Ele no mínimo deve ter cobrado mais $1 milhão pra fazer de novo. Porque ele cobrou $1 milhão no primeiro filme. Na verdade ele não aceitou fazer o filme sem o Richard Donner. Foi isso que aconteceu. Ah, olha aí. Tá vendo? Tanto que na versão do Richard Donner é ele. É ele, é ele. As mensagens são ele. O segundo filme começa quando terminou o primeiro. É a sequência mesmo. Super-Homem deu aquela volta bonita no planeta, olhou, sorriu pra tela, subiu os créditos, aí ele desceu. Pronto, é isso. Inclusive, a cena inicial dos filmes são diferentes. Mas antes da gente chegar na cena inicial de cada filme, vamos falar um pouco sobre os personagens que entram nesse filme que não tem no primeiro, que eu acho que é importante a gente falar. Né? Eles aparecem rapidamente no primeiro, né? Eles aparecem rapidamente. A primeira cena do primeiro filme é o General Zod, a Ursa e o Non sendo julgados ali pelo Conselho de Krypton e pelo Jor-El. Eles são presos na Zona Fantasma e pronto, enfim, expulsos, né? Tanto que é engraçado que o filme, o segundo filme, começa do mesmo jeito. A mesma coisa, eles sendo julgados, sendo presos e indo embora. Só que nesse não tem Jor-El, né, cara? Só tem a voz, né? Só tem a voz. E aí, o que eu achei interessante é que no primeiro filme, eles falam, se não me engano, eu posso estar errado, eles ficam, desculpe, por favor, deixa a gente sair. Misericórdia! Misericórdia! E no segundo filme, Jor-El! Os seus filhos, Jor-El! É isso mesmo. E aí que entra o negócio da vingança e tal do General Zod no segundo filme. E aí o planeta Krypton explode e a gente percebe que, de novo, não se perdeu nada com a explosão daquele planeta. Mas, velho, eu nunca vou entender qual a graça que Krypton tinha. Era um planeta branco. Tudo bem, foi uma opção do Donner lá no primeiro filme e tal, criar essa estética do planeta de cristal. Krypton são planetas de cristal. Mas dos quadrinhos, Krypton é um planeta tecnológico, né, Bruno? Ele é um planeta com tecnologia, né? Krypton já foi de tudo que é jeito, né? Krypton já foi planeta de tecnologia, já foi planeta de cristal, seguindo os quadrinhos, seguindo o filme do Donner. Cada roteirista que entra inventa uma coisa nova. A nova versão aí do Homem de Aço que vai estrear é um planeta mais tecnológico. Eles vão destruir Krypton de diversas formas diferentes. Tipo, não vai ser uma causa só que destruiu Krypton. Ah, tá. No filme do Donner é o quê? É o Sol que explode, não é isso? Isso. No novo filme do Homem de Aço não vai ser só o Sol que vai explodir. Vão ter outras coisas que vão levar o planeta a ir pro caralho. Ah, então muda, né? Cíclico. Isso, é cíclico, exatamente. No filme tem uma coisa lá no gelo também. Eu acho que deve construir a fortaleza lá, né? Deve aparecer lá, pelo menos, né? Nos quadrinhos, isso sempre foi notório, né? A fortaleza da solidão é no gelo. Uma coisa também interessante do Donner, que parece que foi o Donner que inventou isso, o negócio do S não ser o S do Super-Homem. Isso, foi exatamente. Nos quadrinhos, o S do Superman sempre foi uma coisa assim, S Super-Homem e tal. Depois é que eles pegaram essa história do Donner de ter dito que era o símbolo da família do Jor-El. E aí isso pegou. E aí eu acho legal essa ideia, sacou? Eu acho bacana. É o símbolo da família do Jor-El, e nenhum dos familiares do Jor-El tem um S no nome. Mas vamos adotar o S. É um cara de pau esse Richard Donner. No alfabeto kryptoniano, aquele S quer dizer El. É a casa El. Ah! Entendeu? É um alfabeto diferente. O S quer dizer El. Sei lá por quê, caralhos. Margot Kidder continua louca, como sempre, né? Pesada, tudo trabalhada no crack. Ela está ensandecida porque ela está, desde o primeiro filme, tentando dar esse bucetão pro Super-Homem. E esse virgão não levanta um dedo pra comer essa mulher. Ela já tá indignada naquele lugar, velho. Ela tá muito indignada. E o filme começa como no Lesser? Que nem uma maluca se enfiando embaixo da Torre Eiffel, velho. A Torre Eiffel tá sendo atacada por terroristas, né? Que botaram a bomba de hidrogênio na Torre Eiffel. Só que eu acho engraçado, porque assim, é um plano genial. Você vai atacar a Torre Eiffel. Terrorista é um negócio que eu acho fantástico. Aí você quer demandar, sei lá, não sei quantos milhões de dólares que eles estavam querendo. Ou que soltasse algum prisioneiro. Eu não me lembro qual era a demanda. Mas enfim, aí você é um terrorista. Aí você bota uma bomba de hidrogênio e aí você vai lá. Você está lá. Pra você acionar o botão. É, pois é. Não, eu digo mais, a bomba de hidrogênio, ela tem um raio de destruição, velho, eu acho que é 50 vezes maior que a bomba atômica. A bomba de hidrogênio, ela é proibida o teste da bomba de hidrogênio, porque ela pode tirar a Terra do próprio eixo, velho. Os caras botaram uma bomba que ia destruir o planeta. Torre Eiffel. Velho, é muito Dr. Evil esses caras do Super-Homem, velho. E aí eles resolvem botar isso. Eu acho legal que o começo do filme é o Clark Kent chegando no planeta diário, né? E descobrindo que a bomba de hidrogênio tá lá em Paris e o Perry White fala, eu já mandei a minha melhor repórter, ela já foi no primeiro Concorde que saiu de manhã. Ela já tá lá, né? E aí ele vai pra lá salvar ela. Aí que vem o problema pra mim. Já começa aí. No primeiro filme, Ele dá a volta na Terra rapidaço. Pra girar a Terra. Pra girar a Terra. Nessa porra desse filme, olha o tempo que ele demora pra chegar na Torre Eiffel. Ah, mas ele tava descarregado, sei lá. É, velho, ali é saco cheio. No primeiro ele tava, meu irmão. Tu acha que aquele grito do primeiro filme ele dá por quê? Aquilo é a gala, velho. Aquilo ali é Blue Balls, meu amigo. Aquilo ali é Blue Balls, ali. Eu ia comer essa mulher! Eu tenho a impressão de que ele não sabe onde é a França, como qualquer americano. Então, ele demorou pra chegar porque ele ficou procurando. Caralho, França, onde é que é essa porra? Aí ele foi... Cara, imagina, velho. Ele... Aqui é a França, é o cara. Nine. E... É o bicho na torre de TV, aqui em Brasília, né, velho? Cheguei, torre de TV. Cadê? Não, não é. Na versão do Donner, a coisa já é um pouco mais diferente. É, não existe a Torre Eiffel. Não existe Paris, não existe porra nenhuma. Isso, já parte pra Magoquita trincada no crack, violentamente. Ela olhando pro jornal, e ela olha pro super-homem, ela olha pro jornal, olha pro super-homem, olha pro super-homem, olha pro jornal, olha pro Clark Kent, aliás, né? E ela fala assim... E ela fica na maciota, só que a cara dela é muito engraçada, a cara da Margot Kidder. Cara, é muito comédia a cara dela. Ela faz uma cara de quem tá trincada, meu irmão, no Nox, não é nem crack, é aquela outra droga mais pesada. Eu acho interessante da versão do Donner é que, assim, é o começo, eu acho ele muito infantil, aquele começo. Sabe, assim, é muito história em quadrinho infantil, sabe, assim, muito gibi. Ela fica olhando pro Clark Kent e olha pra foto do super-homem no jornal, olha pro Clark Kent e olha pra foto, e ela começa a desenhar em cima da foto do super-homem. Ah, o chapéuzinho do Clark Kent, faz um óculos, faz um terno, desenha ele todinho de terno, aí você fala, porra, é ele, né, caralho? É, e ela é tão tapada que ela precisa desenhar ele de terno com a cor da gravata. Isso, né? Exato, ela faz tudo direitinho. Inclusive, ela podia trabalhar no departamento de arte do jornal, porque, porra, ela desenha bem, cara. Ela é colorista, né? Depois vai fazer vlog. E aí, o que ela faz? Qual é o plano magnífico dela pra desvendar o super-homem? Ela se joga do prédio. Ela se joga do prédio. Nada mais óbvio do que eu arriscar a minha vida, porque se eu tiver errada, fudeu. O negócio não é nem ela pular. O negócio é as indiretas que ela fica dando pro Clark Kent, velho. É muito ridículo. Ela fica assim, ô chefe, pra onde a gente vai? Aí o Perry White, que, velho, tá rasgando dinheiro. Inclusive, foi por isso que o Planeta Diário quebrou. Porque, meu irmão, o bicho vai no Niagara Falls, no Canadá, pra investigar os hotéis dando calote no sul. Olha só, velho. É, verdade. Ele manda... Aí, por exemplo, de Concorde, como foi o filme do Lester e tal. Aí o super-homem, pra dar uma disfarçada, pô, chefe, eu tô aqui investigando, sei lá, as velhinhas estupradoras do parque da cidade e tal. Aí ela vira e fala assim, é, eu adorei a ideia, nós poderíamos ir voando, hein? Hein? Velho? Ela dá uma cotovelada, assim, uma cutucada nele, assim, Ela parece que tá na Praça é Nossa, velho. Ela. E de repente a gente pode chegar lá voando e depois a gente chega zunindo, hein? Aí o Clark Kent fica assim, para, Lois, que saco! Ela, Superman. Ela tá maluca, velho. É, porque assim, essa versão do Donner, a parte da Margot Kidder tentando descobrir que ele é o Superman, é maior. Tem mais coisas sobre isso. Na versão do Lester, é só aquela hora ali que ela tá em Niagara Falls que ela começa a desconfiar. É, verdade, que ela olha assim... Ali não, já começa o filme no Donner, ela já desconfiando. E vai rolando assim, ela, toda hora ela achando que ele é o cara, né? Aí ela fica dando aquelas indiretinhas, chata pra caralho. Você me enganou, mas ninguém me engana. Você sabia que ninguém me engana? E eu vou te provar isso. Isso, o que é que você vai fazer? Aí vamos jogar dessa janela. Velho, ia ser tão show se ele virasse e falasse assim, vai, pula. Pula. Aí ela... Ah, e pff, aí, o que é que houve? Não. É doida essa porra? Nossa, sempre desaparece. Lois? Quando eu preciso não dele. É bonito? É, maravilhoso, magnífico. Ah, Lois. Oi. Olha só, todo mundo está de mãos dadas. Você não acha que eu também devia segurar sua mão? Minha mão, Clark? É toda sua. Obrigado. Sabe de uma coisa, Clark? Hã? Eles têm medo do divórcio. Por quê? Se largarem as mãos, vão direto para o juiz. Ah, eu não acho isso, não. Para mim, eles são felizes. É porque você é ingênuo. Me dá aqui. Não, eu sei que você precisa cuidar de si mesmo. Afinal, você tem um par de olhos. Oh, Lois. Mas eu quero fazer alguma coisa por você. Afinal, nós... Obrigado. Garoto! Cuidado, menino! Ah, desça daí, desça já! Você me assustou fazendo o que fez. Lois, viu o que quase aconteceu com aquele garotinho ali? É. Puxa, estou com uma fome. E você? Lois, você é mesmo incrível. Só porque estou com fome? Não, porque nós estamos diante de um dos maiores espetáculos da natureza e você pensa em comida. Você não está impressionada? Clark, para quem já voou com um super-homem, Cataratas do Niágara é medíocre. Dá para entender? Ele outra vez, né? Ah, me desculpe. Eu tenho uma cabeça de vento, não tenho? Bem, mas essa minha cabeça de vento me diz que estou com fome. Um cachorro? Cachorro quem? Um cachorro. Ah, e pode me trazer um suco de laranja espremidinho na hora. É isso aí. Tá bem. Veja, eu acho que não poderemos chegar lá. Veja só. Mamãe! Mamãe, olha lá! Aham, sim, filho, é interessante. Super-homem, me leva. Não, eu sinto muito. Foi apenas um passeio. Super-homem! Adeus! Super-homem, sou eu! Lois! Agora vem cá, você vai apanhar. Obrigado, super-homem! Sou eu! Lois! Lois Lane! Bem, olá e adeus. Puxa, mas que pressa. Quer dizer, foi muito bom vê-lo nas cataratas. Foi muito bom vê-lo nas cataratas do Niágara. Só que Clark... Clark nunca está por perto nessas horas. Esse filme sempre fez mais sucesso por uma razão mais especial. Porque é a primeira vez que Super-Homem teria algozes à altura dele, né? Porque no primeiro filme, você não tem nada contra o Super-Homem ali, a não ser aquele medalhão grandão e os bicos duros da senhorita Tashbaki. Rapaz, isso é uma beleza, hein? Quase matou o Super-Homem, aqueles bicos. E aí vem o trio Ternura, que eu também apelido graciosamente de trio Los Angeles, que é a Ursa, interpretada por quem, Brunão? Por uma mulher, cara, que parece o... Sei lá, a Hora do Tchaka, velho. O nome dela é Sarah Douglas. Sabe os Trapalhões? Os Saltimbancos Trapalhões? Aquela mulher, assistente do mágico, né? Assistente do mágico, isso, parece com ela. Sempre achei. É verdade, caraca. O coelho sumiu. Calhabaca, você agora tem que me seduzir. Falava desse jeito. E, cara, pasmem, ela fez Conan Destruidor, Bruno, você acredita? Ela é a rainha negra do Conan. É verdade, véio. Ela é a rainha do Conan. Ela nasceu em 52 em Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England. Aí, ó, ela é inglesa. O segundo, que é o conhecido como Dimitri, que tem uma cara de russo da porra, que é o Non. Que é o Jack O'Halloran. Tô parecendo meio idiota, mas eu, na verdade eu sou. Mas eu morro de rir quando o Miotti fala o nome desse cara. Fala aí, Miotti. O Non? Muito engraçado o Miotti falando não. Fala aí, Miotti. Não. Não sei por cara, quê, não porra. Me pergunta por quê, velho. Eu acho muito engraçado. Toda vez que eu vou fazer menção a esse retardado ambulante, o Miotti vira e fala assim, ah, o não. deram uma fala pra ele no filme inteiro. Porque ele é mudo, porra. Mas por que que ele é mudo? Sei lá por que que ele é mudo, porque ele não tem língua. O Dory tem que saber que as pessoas mudam também soltam sons, elas não falam, mas ele não solta nenhum. É o melhor! Olha o melhor! Velho, ele é mudo, pô, o cara é mudo, ele não fala, mas ele emite som da garganta, ele só não sabe o que ele tá falando, tadinho. Mas ele, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ele não fala nada. Ele vai gritar, ele grita mudo, ele grita seco. Cara, imagina o filho da puta me gritando assim no meio do filme, cara. Por que não era tão revoltado em Krypton? Ai, meu Deus, cuida, meu! Ai, meu Deus, cara, é sério, eu acho um puta preconceito isso, sabia? Devia ser processado. De dono. E aí nós temos, pra mim, o vilão mais afetado de toda a história do cinema, velho. Que é o Terence Stamp no papel do General Zod. O melhor de todos. Ele tava muito... muito afetado no Super-Homem 2. Ele usa, velho, ele usa brilho, o Zod. Eu nunca entendi isso. Ele usa gloss. E aquela roupinha toda trabalhada no plástico, né, velho? Bem estilo. Toda trabalhada na textura. Isso, bem estilo anos 80, que é aquela coisa plástica, parecia radical chique. Dóris para maiores. Aquela coisa toda de plástico. Aí ele era puto, porque em Krypton ninguém levava ele a sério. Era a retardada, o mundo... Ele é maior! E o Zod? Aí eles ficaram revoltadinhos, aí começaram a anarquizar com aquela merda, né? Tipo, tocar fogo nas coisas, porque não tem outra coisa pra quebrar em Krypton. Vamos tacar fogo nessa merda, vai derreter o castelo inteiro. Ah, vamos banir essa porra pra Zona Fantasma. Agora, no filme do Lester, eles são libertados da Zona Fantasma com a explosão da bomba de hidrogênio, que o Super-Homem pega o elevador e joga o elevador com a bomba no espaço e libera eles da Zona Fantasma, né? E como é que é no filme do Donner, que eu não lembro? Cara, no filme do Donner é muito legal. Primeiro que eu quero chamar a atenção pra bomba atômica. Ela parece uma ampola gigante voando pelo espaço. Aquela ampolona. Sabe aquela ampola que a gente tomava antigamente, cara, pra tomar vacina, essas coisas? Ela parece uma ampola voando. E quando ela tá voando, aquela ampola gigante tá voando, os três, o mudinho, a louca e o viado, eles estão parados assistindo, sei lá, Saramandaia. Em 1980, acho que era a novela que tava passando. Eles deviam estar parando, assistindo a Dona Redonda explodir. Porque eles estão parados com a cara de babaca, os três, olhando pro espelho, tipo assim, caralho, velho, foi ele que matou o Dead Reutemann. É desse jeito. E aí a bomba explode do lado do espelho, e o espelho vai começando a... vai rolando uma macumba, um paranauê doido lá, e aí eles explodem. Mas tem que lembrar uma coisa. Essa bomba que explode, na verdade, é um míssil. É o míssil que o Superman, do primeiro filme, né, joga pro espaço. Então, no segundo filme, seria desse jeito. Eu não lembrava disso. No do Lester era como mesmo? Não... Do Lester é a bomba da Torre Eiffel. Ah, tá. Aí outra coisa também que é importante lembrar, qual o motivo deles estarem perto da Terra, né, ali da Lua e da Terra? Porque com a explosão de Krypton, foram meio que jogados. Não, não foi por causa disso, não. Por causa de quê? Eles foram pra Terra porque eles pegaram um vácuo da espaçonave do Super-Homem, velho. Eles pegaram um vácuo no espaço. Só pode, né, velho? Tenho certeza que a Terra, ela é um depositório do lixo espacial, cara. Porque não é possível, cara. Cai ET, cai Super-Homem, cai Zod. Terra é o cu do universo, né? Sai tudo aqui, cai tudo aqui. É, tipo lixão. Não, o que não presta, manda pra lá. Não, mas não é maneira de falar. Ele realmente pega o vácuo da espaçonave do Super-Homem. Quando a espaçonave do Super-Homem tá fugindo de Krypton, e foi ao mesmo tempo que a espaçonave foi mandada embora, foi ao mesmo tempo que os três malucos lá, o Trio Los Angeles, estava sendo banido pra Zona Fantasma, quando a espaçonave do Super-Homem passa, o espelho, tipo, segue. Ela vai no vácuo da espaçonave. Agora, como é que você pega o vácuo no espaço, velho? Velho, você entende que não tem vácuo no espaço? Pois é, velho, isso que eu tô falando. Ele pegou o vácuo aqui na Fórmula 1. Tem uma coisa muito legal no início do DVD do especial do Donner, pelo menos, que o filme é dedicado ao Christopher Reeve, né? Que o Christopher Reeve já tinha morrido quando o especial, essa série aí, foi lançada. Este filme é dedicado a Christopher Reeve, que ensinou que um homem poderia voar. E da mesma maneira como Christopher Reeve ensinou pra gente que um homem poderia voar, o Trio Los Angeles ensinou pra gente o quanto o ser humano pode ficar ridículo voando. Porque, velho, na hora que a bomba explode, que eles se soltam, aí o Zod olha pra cara da câmera e faz assim... Free! Altão. Cara, eles voam igual super-herói americano. É mesmo. Super-herói americano. Believe it or not, I'm walking on... Lembra? É muito ridículo. Não é, Miotti? Desse jeito? Pior que é. Aí fica o Super-Homem, fica o Christopher Reeve voando assim, velho, absurdamente, com aquela pose dele foda pra caralho. E vem os três super-homens americanos. Vem o Non se equilibrando, porque ele não voa. O Non, ele é retardado, ele é mudo. Só que o Don, ele é tão preconceituoso que ele acha que quem é mudo é meio mongoloide. O Non não conseguia voar. Ele ficava se equilibrando assim no voo. Lembra, Miotti, que ele ficava... Ei, ei, ei, ei, ei. Ele tinha labirintite quando voava, tadinho. Aí os outros voavam na frente e ele ficava assim, era eu! Aí ninguém esperava, ele ficava puto. Era eu! Era eu! Melhor! Outra cena diferente que também, pô, pra mim é a principal cena, que inclusive a versão que está no Blu-ray não é a versão oficial, é um ensaio entre o Christopher Reeve e a Margot Kidder, que é a revelação do Clark Kent como Super-Homem, que é bem diferente da do Lester, né, Miotti? Porque assim, na do Lester, tem aquela cena lá da Catarata do Niágara, né? Tudo que acontece lá, até a parte que ela cai no, naquele riacho lá, sei lá o que é porra aquela, isso tem pra ela tentar descobrir se ele é o Superman, que é diferente já do Donner. Do Donner não tem essa cena que ela cai. Só tem até aquela parte que ele salva o garoto, aquele imbecil, né, que fica fazendo aquela porra lá com... Pior não é o garoto, é a mãe, né, velho? Pois é, pô, os pais estão vendo alguma coisa, comendo algodão doce. Algodão doce, velho. E o garoto do outro lado da cerca, porra. A mãe tá pegando na bigorna do cara que tá mostrando o mapa pra ela. Ela tá cagando litros pro moleque. Minha senhora, o seu filho está fazendo polichinelo na beira da catarata do Niágara. Só tem noção disso? Tá, tô vendo. Não, eu acho ótimo que o menino fica assim, mãe, olha o que eu consigo fazer, mãe, olha que legal, mãe, estou pendurado aqui na beira do abismo, mãe. Aí ela fala assim, é sim, querido, ótimo. Aí não tem um filho da puta pra virar e falar assim, minha senhora, toma conta do seu filho, pelo amor de Deus. Mas o Clark Kent fez. Ah, é. Ô, menino. Ô, garoto. Ele tenta salvar o menino, antes do menino fazer merda. É, porque o garoto já tava, tipo, fazendo equilibrismo no corrimão das cataratas do Niágara. Aí o Super-Homem, menino, desce daí, menino. E ele também só fez isso pra se livrar da chata da Margot Kidder. Porque se não fosse ela, o moleque tinha caído e ele tava aí. A mulher, meu Deus, meu filho. Ele falou, ninguém mandou. A Lois tava torcendo, era mais pra ele cair mesmo. A mãe do garoto é tão doida que quando o garoto cai, a velha não larga o algodão doce. Ela continua com o algodão doce na mão. Ela vai ver o que aconteceu. Meu filho caiu, o algodão doce tá aqui na minha mão. Essa porra vai cara pra caralho, eu não vou largar isso não. Não, eu acho legal que eu queria saber qual é o tamanho das cataratas do Niágara, né, velho? Sério, no mínimo uns 80 quilômetros de cachoeira, cara. Porque o moleque cai, dá tempo de todo mundo correr, pra olhar, pra ainda ficar gritando, alguém ajuda, alguém ajuda, alguém ajuda. E o moleque ainda caindo, Super-Homem correr lá pra trás, tirar, trocar de roupa, guardar os cachorros quentes, tomar um gole de suco laranja e descer pra pegar o moleque, velho. E o legal é que na hora que o moleque caiu, eu só fiquei imaginando aquela cena do pica-pau. Sabe aquela dos bichos de toquinha amarela? Pois é, aí nessa cena, aí nessa hora, a versão do Lester, depois continua com a Lois desconfiando que... Porque ele volta, né? Sempre o Super-Homem aparece e o Clark não tá. Né, sempre a teoria da Lois certa, né? E ela começa a discutir com ele. Aí tem a cena que ela se joga pra ver se aparece o Superman. Na versão do Donner, não aparece mais nada disso. Eles já vão direto pro quarto. Que é a cena que foi pego do ensaio dessa cena, né? Não foi filmada a final. É, tanto que ela tá sem maquiagem... Ela tá em volta de uma toalha, assim, o figurino dela acho que não tava nem pronto. Ele tá até magrinho, cara, ele tá até churriado, que ele não tinha feito malhação ainda. O papel não era dele ainda, naquela época. Tá com o cabelo maior, aquele cabelão grandão que se usava nos anos 70. Isso, não, e ele tá fraquinho, cara. Você olha pra ele, ele tá mirradinho, sabe, assim. Ele não tinha feito musculação pra ganhar um pouco de massa pra fazer o Super-Homem, sacou? Cara, mas uma das coisas muito legais que tem nesse box do Blu-ray do Super-Homem é o teste de cena do Christopher Reeve. Ele tava magrinho na época que ele foi fazer o teste de cena, cara. O Donner falou que escolheu ele na hora que a Margot Kidder sai daquele saguão lá onde ela morava, vira pra ele, aí ele vira pra ele e fala assim, good evening, Miss Lane. Aí falou, caralho, Super-Homem, velho. E ele magrinho, com umas pizzas violentas debaixo pizza. Do prato. A cena é mais dramática, né, Miotti? A cena do filme do Donner, né? Na descoberta que ela descobre que é o Super-Homem, né? Primeiro do Lester, né? Achei meio idiota porque Clark tropeça. Porra, Super-Homem não tropeça, né? Tropeça, mas tropeça de propósito. Só que ele tropeçaria, assim, calculado, entendeu? E ali, naquela cena, ele não teria por que tropeçar. Ele tropeçar ali no urso rosa, não faz sentido ele tropeçar naquele urso, porque ele só precisa ser desastrado pra disfarçar. E ali ele tinha por que disfarçar. Não é possível que ele tava tão imerso no papel do desastrado que ele fez aquela merda, aquela cagada, né? Mas aí ele cai com a mão dentro da lareira, né? Na verdade, o óculos dele cai lá. Aí ele corre pra pegar e mete a mão na lareira, né? Aquele fogo todo. Aí lá, é claro que você se queimou, você não está queimado. Claro que eu tô queimado, ele botou a mão no fogo em 3 segundos. Ele também tava igual o Batman, né, velho? Ele tava doido pra revelar doido, pra Lois Lane que era tava ele. Tava doidinho. Tava mesmo, tava assim. No, velho, ninguém ia se queimar, mas não ia nem chamuscar os pentelinhos da mão. Porque ele bota a mão e vup, tira rapidão assim. Ai, meu Deus, você não se queimou, você é o super-homem. Sim, Lois, ou eu, super-homem, vamos fazer sexo loucamente agora. O incrível também é a transformação dele, né? É, nessa cena é legal porque tem a interpretação do Christopher Reeve, que ele tá de Clark Kent e quando ele vira, ele tá de super-homem, cara, mesmo estando de Clark Kent. É, mas tem um detalhe muito legal nessa cena também, que é a trilha sonora que entra na hora que ele fala que ele é o super-homem. Agora você falou de trilha sonora, é interessante notar que a trilha sonora do Superman 2, ela não é do John Williams. Ela é de um cara chamado Ken Thorne, que usou, obviamente, né, porque ele não era maluco, ele usou os acordes, o tema principal do Super-Homem, ele usou para poder montar a trilha do filme. Mas ele fez a trilha do Superman 2 e do Superman 3, só usando alguns trechos da trilha do nosso querido John Williams, né? Já a versão do Donner é toda a trilha do John Williams. Você não escuta o tema da Fortaleza da Solidão, você não escuta... É, eu sei que escuta uma hora um tema que ficou meio estranho tocar naquela hora. Aquele tema que ele tá vindo pra Terra, toca na hora que ele sai da Fortaleza pra pegar as flores lá, pegar comida pra Lois. Ficou meio esquisito aquilo ali, né? Isso, é verdade, é verdade. Tem um tema também novo desse filme, né? Na hora que ela cai no... Que eu acho até interessante, na hora que ela cai lá pra tentar descobrir que é ele lá no riacho. Ah, aquela musiquinha é legal. Combinar que a trilha sonora é bem menos impactante do que no primeiro filme, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Ela faz menos parte do filme, né? O primeiro filme tinha muita cena que era só trilha sonora, e esse não. Eu fico imaginando se o filme fosse finalizado pelo Donner, e as cenas, como que elas ficariam muito melhores com a trilha sonora do John Williams. A versão do Donner é quase a trilha sonora do John Williams. Pois é, exatamente. Mas o filme não foi lançado, né? O próprio trio Los Angeles, quando eles chegam, eles têm uma trilha deles que fica... É, fica tem assim, a trilha, tem a tema assim. Deles mesmo. Eu me comportei mesmo como uma perfeita idiota, me atirando naquele rio esperando o Senhor Maravilha, que obviamente tinha coisas melhores a fazer. Bom, claro que deve ter sido coisa muito importante, Lois. Fui pensar que você... Se Perry White estivesse aqui agora... Onde está meu pente? Onde está meu pente? droga, eu não perdi só a minha cabeça, mas também perdi meu pente. Clark, pode me dar aquela escova ali, por favor? Claro. Está tudo bem. Está tudo... Não, deixa eu ver sua mão. Já passou lá, já. Deixa eu ver sua mão. Você é um super-homem. Eu acho que é isso. Não seja... Não sei por que fiz isso. Porque quis, talvez. Não, eu acho que não. Bem, talvez sua cabeça não, mas talvez seu coração sim. Vamos conversar. Eu me apaixonei por você. Então temos que conversar, sim. Eu estou ouvindo. Não podemos conversar aqui. Quero que eu ligar às 6 horas para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Esta é a grande pergunta do ano. E onde você quer conversar? Nós... Já que sabe, deve saber tudo. Eu quero saber. Vamos para minha casa. Talvez... Talvez eu deva mudar primeiro. Talvez você também... Como é que ela descobre no filme do Donner, Miotti, que o super-homem é o Clark Kent, Clark Kent super-homem? Então, ela faz uma jogada lá, ela faz como se fosse um blefe, né, com ele. Ela aponta uma arma pra ele. Aí ele fica desesperado e tudo, né? E ela vai e dá um tiro nele. Só que ele faz o quê? Como é Superman, ele mostra que não aconteceu nada. Estufa o peito, tira o óculos. Aí ela mostra que era bala de festim. E aí a toalha começa a ficar escura. Tá enrolada a toalha. Na hora que ela vira e fala assim, it's you. A toalha do nada vai ficando com uma mancha escura assim. Ele, Lois, você tá suando? Ela, é, suor. Entendendo? Entendendo o que eu quis dizer? Entendendo? Manjou, Brunão? Manjou? Eu tô ligado. No filme do Lester é muito escroto, cara, porque eles chegam na Terra, que eles chamam de Houston. Depois que explode a porra da Zona Fantasma, eles param na Lua. E aí eles dão umas escrotizadas lá nos coitados astronautas que estão na Lua, brinca de ping-pong com os caras e tal, não sei o quê. É, fura. Ela rouba lá o símbolo da NASA, bota no peito e tal. E aí, ó, nós temos esses poderes, não sei o quê, e temos que ir pro planeta Houston. E aí quando eles chegam na Terra, a Ursa e o Non pousam na Terra... E o General Zod, ele pousa dentro d'água. E aí, cara, ele fala uma coisa que é muito ridícula, cara. Ele pega e fala assim, estranha superfície esta do planeta Houston. Isso! E ele pega na água assim, tipo, ai que nojinho, sabe? Ele pega assim, ai que planeta molhado. E aí ele levanta e começa a andar em cima da água. Aí tem um caipirão, velho, que tá pescando, que se ele tivesse com um cigarro na boca, o cigarro tinha caído, velho. É mesmo. E faz uma cara de babaca mesmo. Faz uma cara de, ai Jesus, que é isso que eu tô vendo? Cara, eu tive um insight tão forte agora, quase caí da cadeira. Esse lago é o mesmo lago que a Supergirl sai, velho. É verdade. É mesmo. Pior que é mesmo. Caralho. É verdade. Puta que me pariu, velho. O nego lembrou, né, velho, no filme da Supergirl. Oh, é o mesmo lago, velho. Vamos filmar naquele lago que chega o Zod. Um dia o nego vai gravar um podcast e vai ligar uma coisa na outra. É, caralho, moleque. Não, e aí tem a cena da cobra. E a cena da cobra? Opa! Aí o Zod não fala, porque são filha da puta. Eles ficam sacaneando muito. Não, tadinho, eu fico morrendo de pena dele. O que que acontece? A cobra morde a ursa. Que não tem também motivo pra ela sentir dor. Exatamente, ela não é vulnerável, caralho. Pois é. Como, véi? Sério? Por quê? É sério? Tudo muito... É tudo muito... Sabe, moda é tudo caralha. Muito... Foi feito moda caralha. Aí, é aí uma cobra mordeu. Aí ela olha com cara de ódio pra cobra. Ela descobre que o olhar de ódio dela matou a cobra. Matou a cobra não, porque a cobra virou tipo uma serpentina de pólvora. Véi. E a cobra some. Aí o Zod vira e fala assim, nossa, que loucura. O que será que eu faço? Vamos descobrir? Aí ele sai andando. Nisso, fica o Non lá atrás. Ele pega um galinho, tadinho. Ele pega um galho e fica assim... tentando tocar fogo no galho. E o galho não pega fogo. Aí ele fica... Una! Aí vai tomar no cu, mudo. Ele pega aí... a mesma cobra esturricada, velho. É a mesma cobra. Ele fica... É. E realmente, eu acho que quando corta a cena ele falou é muito ruim. Cara, sério, tem algumas coisas no filme do Lester, eu não sei no filme do Donner, mas no filme do Lester tem umas coisas que assim, é muito ridículo, cara. Uns poderes que eles inventam do nada, que os caras têm. Tipo, o General Zod tem telecinese, cara. Ele chega e acha aquele xerife do filme do 007. E ele faz o mesmo papel. E tá com o Jimmy Olsen genérico do lado dele. Que isso, moleque... tá com o irmão do Jimmy Olsen. Cara, a dublagem brasileira nessa cena é ótima. O cara que escalaram pra fazer esse policial Jimmy Olsen, ele é perfeito, cara. Porque vai, olha, que é isso? Ele é quase o Mário Monjardim, velho. Não, não é ele não. Cara, eu juro, tem uma hora que ele fala assim, ah, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí, cara, eles esculacham lá os guardas, não sei o quê, e aí o cara vai aponta a arma pro General Zod. Isso, isso. E aí, ao invés do General Zod usar um poder que ele tem, não, ele inventa um poder. Imagina se ele fizesse tipo um estampido assim, e atravessasse a mão dele no estômago do cara. Olha que foda que ia ser. Ele esquenta a arma, não esquenta? É, ele esquenta. Esquenta, esquenta. Pois é, aí o cara solta a arma e ele usa a telecinese pra trazer a arma até ele, velho. Só que como o Zod é um retardado completo, ele pega a arma e fala assim, a surpresa deve vir por esse buraco. E dá um tiro na própria fuça, velho. Cara, na boa, se tem alguém apontando alguma coisa pra mim, eu acho a ponta que estão ameaçando a mim é a ponta que vai me fazer mal. Ele pega a ponta que tá fazendo mal, olha pra ele e fala assim, olha que legal, pra que serve isso? É uma 12, assim, né, velho? Uma 12, cano, cerrado, velho. Porra de policial também. Aí ele olha assim, olha pra cara do policial. Você me machucou. E não machuca, né? Ah, é, não, porque é conveniente. Ele só se machuca quando é cobra. Isso. Outra cena que eu acho muito escrota é a cena que eles chegam naquela cidadezinha de merda do interior dos Estados Unidos. É a cidadezinha onde o Thor, né? Do filme do Thor agora. Isso, né? É exatamente. É igual a cena da cidade do Thor. Aí eles entram e tem uns caipira fazendo queda de braço. E aí a ursa vai fazer queda de braço com o cara, e quebra a mesa e não sei o quê. É muito galhofa, cara. Não, e aí chegam os militares. Chegam os militares e eles começam a explodir os carros dos militares. E o cara, vem um helicóptero, ele assopra o helicóptero. Manda um beijinho pra eles. Aí ela assopra o helicóptero e dá pra ver que é uma maquete, assim, um helicóptero de brinquedo. Sério, só faltou ter uma mão, assim, segurando o helicóptero, velho. Não, dá pra ver que o helicóptero tá pendurado num fio de nylon. E a pessoa que tá segurando o fio de nylon tá agitando o fio de nylon. E fica assim... Oi, oi, oi, oi, oi, oi. O pessoal lá dentro do helicóptero, você escuta as vozes. Cara, é muito ruim, velho. O pior... É que quando eu era menino, eu achava essa porra bem feita, né? Cara, mas na época era bem feito, né? Tem a cena do fogo, que é um desenho, pô. Que faz curva, miote. Faz curva, puta. puta merda. Quando é que um vento vai fazer curva no fogo, velho? Sério? O melhor são os soldados que estão soltando fogo. São três pra operar um lança-chamas, já vai daí. Um pra atacar fogo e dois pra dar apoio. Apoio moral. Aí na hora que o Zod assopra o fogo e o fogo dá, faz a curva, aí eles olham um pra cara do outro e falam assim, ei, vambora daqui, velho. Isso parece o Trapa, a SWATA, velho. Isso, a Trapa SWATA, cara. Aquela SWAT ali... Não, tudo bem, eles não iam poder fazer nada, né? Porque o Zod ali com a Ursa e o Non é, porra, três super-homens, né, cara? Aí eles chamam a televisão, cara, aí chega a televisão. Aí o Zod fica pagando de chefinho, né, velho? Fica se exibindo pra TV, fazendo pose. Tem que se ajoelhar perante Zod, não sei o quê. Enquanto isso, o Super-Homem tá lá no Lesco-Lesco, na Fortaleza da Solidão, né, velho? Super-Homem cagou geral pra humanidade nesse filme, velho. Só queria saber da ninfomaníaca da Lois. Depois dele ter se revelado pra Lois, ele pega ela e fala assim, bom, ele achou legal que o Super-Homem é o seguinte, bom, beleza, descobriu meu segredo, agora eu vou ter que te comer, minha filha. Né? Tipo, fica implícito, cara. Ela não tá entregue a ele, ela tá de refém naquela fortaleza ali. Ele leva o champanhe que estoura sozinho. Ele faz uma refeição pra ela. Ela mal acaba de comer, ele pega pela mão. Você não quer ver o Homem de Aço? Aí ele vira e fala assim, ô sua puta, tu não tá me enchendo o saco desde o primeiro filme pra ver essa porra dessa rola? Tu vai ver agora. Tu vai ver agora. Agora tu aguenta. Tu aguenta o tranco, tá? Porque o meu nome é Super-Homem, não é à toa. Ela levou outra roupa, muda de roupa pra lá, velho. Eles chegam na Fortaleza da Solidão, ele fala, essa aqui é a minha casa, você pode ficar sentado aí, cuidado aí pra não gelar a bunda aí, que eu sei aqui que é gelo. Aqui é a minha casa, ela, uau, né? É só gelo, parece um iglu. Aí ele fala, você senta aí, minha filha, que o que é teu tá guardado. Senta aí. Da sunguinha vermelha. Senta aí que o que é teu tá guardado. Eu vou buscar ali um negócio, você espera aí. Aí ele voa. Que caralhos, onde é que ele foi? Foi no Tahiti, sei lá onde é que ele foi. Velho, ele volta da mercearia, velho. Oi, tudo bem? Me vê 10 pães. Ele volta com um saco daqueles de mercado. Você lembra o saco que era de... É mesmo, isso, era de papel. Papel, né? De papel. Aqueles sacos de papel pardo. Ele volta com um saco daqueles, aí... Agora nós vamos comer, minha filha. Jantar tá na mesa. Aí ele estoura o champanhe com o poder da mente. Isso, que também é incrível, o Super-Homem ter o poder de estourar champanhes. Isso, que eu não sabia que era o poder do Super-Homem. Aí beleza, aí o Super-Homem chega, beleza, tomou vinho, já embebedou a Lois. Aí ele vai falar com a mãe dele lá, porque ele fala, cara, se eu for comer a Lois de Super-Homem, eu vou rachar ela no meio, né, velho? Ele vai lá falar com a mãe que ele gosta dela, que não sei o quê, que ela é a mulher da vida dele. E aí ela fala, olha, pra você ficar com ela, você tem que ser um humano normal, sem seus poderes. E aí você tem que entrar naquela câmara fechada ali, e aí você vai ser bombardeado com raios solares vermelhos de Krypton, e você vai perder seus poderes. E ele, ok, eu topo, e foda-se o Super-Homem, cague-se a humanidade e dane-se o mundo. A versão do Donnie, ele come ela antes de virar humano. Por isso que nesse filme novo, que você não gostou... Novo, não tão novo, né? É, não, de 2008, né, 2005, sei lá. 2006. 2006, né? O Bryan Singer falou que quis seguir a versão do Donnie, não a versão do Lester. Por isso que inventou o filho dele. Exatamente. Ah. Aí na versão do Lester, ela dá a chance pra ele, ó, entra aqui, perde os poderes e aí dá beleza. Aí ele faz isso, né? Só que um detalhe, a Lois Lane tava cagando pra isso, velho. Pois é. Por que que ela estava cagando pra isso? Porque quando eles chegaram, ela estava, sei lá, de saia e uma blusa e tal, não sei o quê, de bolsa e tal. Ela vai lá pra dentro depois do jantar e quando ela volta, ela está só de baby doll, velho, de camisola. Vou botar algo mais confortável. Ou seja... Vou tirar a calcinha. Se prepara que eu vou te dar. É isso. Foi isso que ela falou. Super-Homem, vai se aquecendo aí que eu tô chegando. Eu acho mais legal a versão do Lester. Faz mais sentido, né? Ele perde os poderes e vai lá, faz o tchaco-tchaco gostoso com ela e depois fica lá todo terninho, não sei o quê. Aí a melhor cena do filme, as duas melhores cenas do filme, a cena em que eles estão na Antártida, longe pra caralho de tudo, civilização escambau. Super-Homem perdeu os poderes, como é que ele chegou lá? Antes, chegou voando, ok. Como é que ele saiu de lá? De carro. E aí eles vão e encontram uma lojinha de comida, cara, uma espelunca. É um Quick Mart, qualquer coisa assim. Aonde que era aquela porra, velho? Cara, aquilo ali já devia ser na Groenlândia, né? E por que só tem americano ali dentro, velho? Velho, porque, velho, rapaz, o universo só tem americano. Por que na Groenlândia só não vai ter americano? Vai te a merda, tu também, porra. E aí ele toma uma surra do caminhoneiro agressivo lá. Não, do apresentador do Som Brasil, velho. contar o caos pra você. Tu pum, pá, pum, pá. Rapaz, o cara é a cara do apresentador do Som Brasil. Enquanto isso, o General Zod chega na Casa Branca, né? Destrói ali tudo na base do Chapolin também, porque a Casa Branca virou isopor. E o exército americano é muito inteligente, que a última linha de defesa é no corredor da Casa Branca. Na porta do presidente. Galera, vamos reunir todo mundo aqui, porque daqui eles não passam. Ele vai ficar atacando pedra pra caralho aqui. Não, vamos fazer um circo. Não, um cerco, não, não. Vamos fazer dentro do corredor. No corredor do salão do oval ainda, pra não ter erro. Cara, é aqui? Não, não é aqui. É aqui? Não, não é aqui. É aqui? Eu acho que é, não. Não, não é assim. Aí o cara, eu acho que é aqui, porque aqui só tem, ó, tem uma renca de humano aqui. Se a gente for reto, a gente vai dar lá no salão oval. Pois é, aí ele destrói a Casa Branca. E aí tem aquela pagelança lá de esconder o presidente. Ai, velho, essa cena é muito patética. Isso, cara. É patético mesmo, velho. Ah, não, e antes, né, eles chegam anarquizando. Porque os três, eles são muito espírito de porco. Ele chega, assim, tipo, quebra a janela, essas coisas todas. Aí ele chega e destrói o monumento ao Washington. Sabe aquela pirâmide? Aquele espigão que tem no meio de um Washington? Aí o Non tava olhando pra cima, só que ele é mudinho. Ele é todo mundo, tadinho. Aí o Zod, oh, não, olha o espigão! Cara, ele dá uma porrada que o bagulho cai, assim, aí ele... Ih, é mesmo, agora. Boa noite, amigo. Onde é que é o banheiro? É bem ali na frente. Fica sentado aí um pouquinho. É, pode ser. Olá, o que, é que vocês vão querer? Eu vou querer um cheeseburger com ketchup, um refrigerante, batatas fritas e uma salada. Tá bom, cheeseburger. E o senhor quer o quê? Ah, eu vou pedir só quando voltar. Eu quero bife com ovos, Eric. E com cebola. Já vou trazer. Olá, doçura. Eu sinto muito, mas este lugar está ocupado. Agora está, doçura. Eu posso pagar a conta? Hum? Não, obrigada. Ah, desculpe, senhor. Acho que sentou no meu lugar. O teu lugar é para lá, o quatro olho. Ah, acho que alguém precisa ensinar boas maneiras ao senhor. Ah, é? E me avisa, então, quando esse alguém chegar. Clark, nós podemos... Querida... Escuta, senhor, se importaria de sairmos um Clark. Minuto? Eu perguntei se importaria de irmos lá fora um minuto? Rock, o bife está quase pronto. Pode deixar na frigideira. Eu vou ali fora e já volto. As damas na frente. Você está bem, amigo? Já vai passar. Me dá isso aqui. Ah. Clark. Sangue. Meu sangue. Acho que a gente precisa contratar um guarda-costas de hoje em diante. Eu não quero um guarda-costas. Eu quero um homem que eu amo. Eu sei disso, mas... seria bom que ele estivesse aqui. Se eu fosse você, eu teria ficado lá no chão. Seu cretino! Não fora daqui! Pare com isso! Não fora! Isso, pare, pare, por favor! Pare! Pode deixar aquela porcaria de carne. Fora! Pode se levantar? Ah, sim, devagar, devagar. Eu sim. Ajudo você. Ah, sim, tá bom. Vamos, tente se apoiar aqui na cadeira. Cuidado. Isso. Ora, o que, que é isso, minha gente? Ele tá bom, relaxem. Eu vou servir um cafezinho e depois vou fechar o caixa, tá bom? Nós interrompemos esse programa para uma mensagem urgente do presidente dos Estados Unidos. Aqui é o presidente. Em defesa do meu país... e em nome dos demais líderes do mundo, aos quais acabo de consultar, eu agora confiro toda a autoridade e controle sobre esse planeta ao General Zod. Zod? Somente com o cumprimento total de todas as suas ordens, as vidas de milhões de inocentes serão poupadas. Super-Homem, está me ouvindo? Super-Homem, onde está você? Quem é esse Super-Homem? Saberá em breve, General. E quando souber... Venha até mim, Super-Homem. Se se atrever, eu o desafio. Venha. Venha se ajoelhar diante de Zod. Zod! Aqui? Quando? Quando? Por onde você andou, amigo? Numa ilha deserta? Eu tenho que voltar. Você não pode voltar. Não há como voltar. Mas eu preciso. Eu vou ter que tentar. Tentar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas não foi culpa sua. Você não sabia que isso ia acontecer. Eles sabiam. E eu ouvi. Mas não dei importância. Já começa errado aí, que chega o presidente dos Estados Unidos e fala assim, eu respondo pelo planeta Terra. Ah, vai tomar no cu, né, presidente? Porra, vai se fuder, presidente, eu respondo pelo planeta Terra. Aí ele vira pro presidente e fala assim, se ajoelha. Aí o presidente vai e se ajoelha. Você não é o presidente, sua racha. O cara, por quê? Como é que você sabe? Meu Deus, que poderes psíquicos. Como você sabe? Ó, Zod, porque um líder de uma nação poderosa, tão poderosa, nunca se renderia tão fácil. Não, e aí beleza, aí o cara se ajoelha, né, o presidente... Até que se ajoelha, depois de muito penar, e fala assim, eu vou me ajoelhar, mas há um homem neste planeta que não vai se ajoelhar perante você. Aí quem seria esse homem? Super-Homem. Aí o Zod bota o cara na televisão, e aí vem aquela frase bonita que eu falei no começo, que eu acho ótimo, que é... Super-Homem! Onde está você, Super-Homem? O dublador dele é o dublador do Kirk. Exatamente, é muito boa, muito boa. Marcos Miranda. Isso, eu estou aqui agora para anunciar que o Zod é o novo líder mundial. Super-Homem! Cadê você, Super-Homem? Onde começa a mulher, filha da puta? É muito bom, cara. É muito bom. A gente já falou, né? André Filho. Não, André Filho, sempre falamos, né? Soberbo sempre, como Christopher Reeve. Tanto em Clark Kent como Superman. O Darcy Pedrosa volta como Lex Luthor, né? Isso, a gente falou bastante no primeiro filme também, né? Isso. O Otis tem só uma ceninha no começo do filme. Duas cenas, né, na verdade. É o Ione Silva. Perry Wright é o Zé Santa Cruz. Nosso querido Santa Cruz. A Lois Lane, quem faz, é a Fátima Mourão. Senhorita Texmaker volta Vera Miranda. O General Zod é o Armando Casella. Você sabe o que ele fez, Miotti? Ele fez assim séries antigas, sabe? Viagem ao Fundo do Mar. Fazia os personagens, assim, desenho também muito antigo, né? Mais dublador das antigas. A Lara, a mãe do Super-Homem, quem é? É a Sumara Luizzi, a Dama de Vermelho. A Dama de Vermelho, exatamente. A Ursa, quem faz, é a Ilka Pinheiro, que é quem, Miotti? Entre as personagens conhecidas aí, que a gente até falou, ela faz a Mulher Maravilha. Exatamente. É a mesma voz da Mulher Maravilha do desenho Super Amigos. Tem o policial do Duane, que se não me engano é aquele cara que eu tava falando que é ótimo. Isso, é ele mesmo. É o Garcia. O Garcia Júnior. Tava certo, ele tava com certeza homenageando o Mário Monjardim, falando, ah, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? É, tem o Marlon Brando, né, o Jor-El, quando ele aparece lá no começo do filme, é o Isaac Bardavi. Isaac Bardavi, exatamente. O não ninguém faz, né, porque não... Coitado. E o cara lá do bar que dá porrada no Clark, o cara, como é que chama, o cara do Som Brasil... É o Júlio César, né? Cara, é o Júlio César. Véio. É igualzinho o apresentador do Som Brasil, velho. É igualzinho. O cara do Som Brasil dá porrada no Super-Homem, velho. E o bom dessa dublagem é que, assim, a primeira dublagem teve uma redublagem, né? Pra botar no Blu-ray, porque tem as cenas estendidas. Cenas estendidas, tudo, então tiveram que redublar, né? Já do segundo filme, não tem redublagem. É a mesma dublagem clássica que a gente cresceu com ela, né? No DVD e no Blu-ray. Me desculpe o estúdio, me desculpe os atores, tenho certeza que o trabalho ficou fantástico. Mas dublagem do Super-Homem, pra mim, só existe uma. Só existe uma, com certeza. Não, mas nessa aqui é boa porque é o André Filho. Não, na redublagem, né? É, a redublagem do primeiro, né? Só teve redublagem no primeiro. No segundo, não teve. É a versão de sempre. E a versão do Richard Donner nem foi dublada, porque não foi lançada, né? Cara, eu sou fã dessa dublagem, tenho um apego, assim, muito grande com essa dublagem, cara. Eu assisti muito esse filme na Sessão da Tarde, vocês não têm noção. Não, teve uma vez que a gente tava viajando, essas viagens de família, né, que a gente fazia com minha família, com a do Calaveira, né? A gente foi pra um hotel uma vez, acho que foi em Goiás, não sei, local aí. Tava passando a sessão da tarde, o Superman 2. Todos nós paramos, a família toda, dos dois lados, parou pra ver o filme. A gente tá falando das tosquices, mas, cara, são tosquices de limitações técnicas da época. O filme de 80 é um filme divertidíssimo de se assistir. É muito divertido. Cara, é o Super-Homem, é o Christopher Reeve do Super-Homem. Não tem como ser ruim o Christopher Reeve do Super-Homem. Por muito tempo, esse filme foi pra mim, assim, até os meus 10 anos, 12 anos, 11 anos, assim, era o filme de super-herói que eu mais gostava, cara, porque antes do Batman de 89, era esse o filme de super-herói que a gente tinha, cara. Então, assim, era o Super-Homem naquela cena em que ele chega em Metrópolis e começa a distribuir porrada ali entre os bandidos. Cara, pra mim era, assim, a coisa mais perfeita, assim. Não tem nada mais quadrinhos do que isso, sacou? Se os caras se porrando no meio da cidade, o cara voando e não sei o quê, e dava uma porrada aqui, o Non atravessava 3 prédios, sacou? Cara, era muito foda, era foda mesmo. E hoje eu ainda acho bacana, ainda acho divertido. Cara, hoje seria muito mais bem feita, mas você fala assim, cara, pra época, 1980, isso aqui tá muito bem feito, cara. Essa porradaria em Metrópolis, ela tem, assim, seus pontos, né? Não é tipo, não é Highlander, sacou? Não parece que tá coreografado, sacou? Por exemplo, o Super-Homem começa a porrar o Zod. Aí o Zod, eles estão lá, e aí o Zod pega e joga ele no caminhão da Marlboro, né? Olha só que legal. O filme de criança é propaganda do cigarro, tá bom? Anos 80. Anos 80 é maneiro demais, né, velho? Aí beleza, aí joga ele no caminhão. Aí ele vem, sobe e começa a dar porrada, não sei o quê. Daqui a pouco os dois caem na rua, e aí o Super-Homem pega o Zod pela perna e pelo braço e joga o cara no letreiro da Coca-Cola, velho. Cara, eu vibrava com essa merda quando eu era moleque, velho. Agora tem uma cena que me impressiona, até hoje, que é a cena que o Zod dá uma porrada no Super-Homem e ele sai cortando o planeta de ponta. Isso, é muito maneiro, cara. O problema desse filme são, assim, algumas coisas que ficaram mal feitas e as galhofas que tem no meio, sacou? Lá na Casa Branca, a chegada do Lex Luthor. Isso que é fantástica, velho. É fantástico, é fantástico. Ele tem sempre uma carta na manga, não, né? Só a interpretação do Gene Hackman, mas a interpretação do Darcy Pedrosa, cara. General, general, tudo bem, general? Lex Luthor, a mente mais diabólica do mundo, tudo bem? A mente maligna mais brilhante dos nossos tempos. E ele puto, né, cara, com o Zod, velho. Não, e ele manda o Non matar ele, né? Ele manda o Non matar ele. Só que o Non é mudo. Non é surdinho, surdo mudo. Aí ele, Non, mata ele. Não. Aí ele taca uma pedra assim, não. Aí eu dou. Mata ele. Mata ele, caralho! E quando ele chega, que o Non tá hipnotizado pelas bolinhas, que ela vai tic, tic, tic, tic, tic. Ele é mágico. Se nós três fôssemos magrinhos, eu ia de Zod, o Brunão ia de Ursa, e adivinha quem que ia ser o Non, Brunão? O Miote ia ser o Non. O Brunão ia de ursa, velho. Vocês estão falando aí do Gene Hackman, do Lex Luthor? Você viu que ele tenta, tipo, tirar uma casquinha da ursa? Ele pega na mão da ursa e a ursa, tipo, dá uma esmagada devagarinho no dedo dele. Aí ele, existe um homem que pode... Ai, caralho! Ele tira bem rápido a mão assim e fica machucando assim. E aí ele fala: não, eu posso te dar o Super-Homem, não sei o quê. Você tem que me levar lá no onde ele se importa, não sei o quê. Aí eles chegam no planeta diário. Enquanto isso, o Super-Homem tá tentando voltar lá pro... É, mas essa cena aí, eu quero falar, essa cena ficou muito mais maneira. Ele tá tentando se voltar a ser Super-Homem de novo. Com certeza, a cena com o Marlon Brando é muito melhor. Com o Marlon Brando e Richard Donner ficou mais foda. Muito melhor, velho. A do Richard Lester, ele consegue chegar na Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão tá meio destruída lá, a parte dos cristais. E aí ele encontra o cristal verde. E pronto. Ele primeiro dá um grito, pai, alguma coisa assim, e fica pai, pai, pai, pai. E aí brilha o cristal verde, e aí pronto, cena seguinte, ele chegando em Metrópolis. A do Donner, ele consegue chamar o pai, ele aparece, o Marlon Brando, né? E o melhor de tudo, que o Marlon Brando atua com o Christopher Reeve. O diálogo é muito bonito, inclusive. Ele fala aquele negócio que ele fala no primeiro filme, é o filho se torna pai e o pai se torna filho. A cena até emocionante, aquela ali. É, ele vira e fala assim, olha, isso que você tá segurando é o cristal verde, que é tipo a fonte de força desse lugar. Você fez uma escolha estúpida e o Christopher faz a cara de, caralho, que merda que eu fiz, velho. Ele falou assim, eu avisei, ele fala, eu avisei. É, eu avisei, pepeca não é tudo, mas enfim, você queria, então tá, aguentou. Mas como você diz, né, pepeca vai dominar o mundo, né? As pepecas vão destruir o mundo, meu. Super-Homem! Onde está você, Super-Homem? Aí ele vira e fala assim, ó, essa é a fonte do poder e tal. Depois disso, nós nunca mais vamos poder nos falar. Porque era meio que uma inteligência artificial inteligente, né? Com aquele holograma, né? E aí o Marlon Brando vira uma caveira de cristal, uma máscara de cristal, e ela desaparece. E aí aparece o Marlon Brando, ator, com a roupa kryptoniana nele, toca no Jor-El. E ele começa a dar um trimelique foda. E ele começa a recuperar os poderes. Porque ali sim ele recupera os poderes. Naquele momento ali. E ele grita, pai! E aí ele... Aí o bicho volta com sangue nos olhos, filho. Cena... que eles chegam no planeta diário. No planeta diário. Essa cena é excelente. É legal que o Non vai entrando, destruindo tudo, né? E vem atrás, vem o Zod com a cara de sono, velho. Que ele tá com a cara de sono. E a ursa, né? Olhando as coisas e tal, pegando os botões e colocando na roupa. Aí quando eles chegam no escritório do Perry White, brigam lá com o Perry White, alguma coisa assim, aí daqui a pouco chega o Lex Luthor, entra pela porta assim... Com todo o conhecimento que acumularam, quando é que esses idiotas vão aprender a usar a maçaneta? Hã? Olá? Tanta inteligência não consegue abrir uma porta. Aí tem uma das cenas mais legais na dublagem. Não só da dublagem, mas enfim, do Gene Hackman. E pra mim era uma das cenas que eu mais me empolgava quando eu assistia, que era a volta do Super-Homem pra Metrópolis. Que aí, de repente, os caras estão lá e de repente começa um vento, começa o jornal a voar e daqui a pouco ele aparece, pousa em cima do poste da bandeira lá do lado de fora. Se importa de vir pra fora? Caralho, velho, nessa hora, velho, agora é o pau, é quebrar, velho. E aí o Gene Hackman fala assim, ai, Super-Homem, graças a Deus. Aí os dois olham pra cara do Luthor assim com a cara de graças a Deus, como assim? Aí ele fala assim, pega ele, pega ele. O nego joga um ônibus no Super-Homem. E ele fica assim, Super-Homem morreu, eles mataram o Super-Homem, vamos lá, vamos pegar eles. E aí se junta a população de Metrópolis, que é da porrada nos três, velho. Tem um cara com raquete de tênis. Não, e aí nessa hora, velho, aparece todo mundo, cara. Aparece todo mundo. Porque eles começam a fazer ventar, soprar no povo. E aí, velho, o diretor pensou assim, com certeza, o que que dá pra gente fazer com coisa de cena voando, de coisa voando? Aí um falou assim, o cara falando no telefone, a cabine vai deitar e ele vai sair voando. Ok, beleza, check. Um cara do patins andando de costas, check. Um comendo sorvete, o sorvete vai na cara do outro. Check. Sério, cara, todas as cenas mais absurdas acontecem nessa parte, velho. Cara, eu vou falar pra vocês o seguinte. A versão do Lester, eu acho muito decepcionante a cena da briga do Super-Homem com os três. Mas a versão do Donner é bem melhor, viu? Eu acho melhor também. Apesar de ser tosca, visualmente falando, mas, cara, ela tem cenas, assim, de superpoderes, entendeu? Porra, igual o Super-Homem toma uma bicanca, ele toma um chute, uma voadora de dois pés aqui do Zod, ele sai girando e bate na Estátua da Liberdade, velho. Pô, isso é foda. Entendeu? Ele dá um murrão no Non, aí o Non sai girando e sai gritando, é da agulha! É legal a cena da porrada, a do Donner é melhor, a versão do Donner é bem melhor que a versão do Lester da porrada. E não adianta você virar e falar assim, é fraca, velho, 1980 era o que dava pra fazer. É, exato, exato. Não tinha como ser melhor mesmo. Não precisava ter aquela galhofa que tem no do Lester, do sorvete voando na cara do outro, do poodle, velho. Tem uns poodle, cara, tem uns poodle correndo, voando. É muito galhofa, cara. Mas é a piada, né? Aquela coisa da piada, pra não deixar o filme tão tenso, né? Pô, o Super-Homem acabou de morrer, né? Tem limite. Tudo tem limite. Como na chegada deles na Fortaleza da Solidão. Não, Miotti. Pois é, essa do Lester. Velho, né? Chegamos. É. Chegamos no calcanhar de Aquiles desse filme, velho. No filme do Lester. Começa a aparecer uns superpoderes em todos eles... Que não faz sentido. Moda caralha, já falei. Nunca teve no Super-Homem em versão nenhuma. Nenhuma. A primeira, qual que é? A primeira é ele se teletransportar e virar vários super-homens. Isso eu até aceitaria se na Fortaleza da Solidão ele tivesse usado os super robôs, porque na revista em quadrinho ele tem uns androides tão de roupa de super-homem, né? E aí ele podia usar isso, mas não é isso. Qual é o outro poder, moda caralha, que o nego inventou, Miotti? Ele fica translúcido, porra. Tem um que ele bate nele, ele vira um monte de pedra. E o que ele segura no S e vira um papel celofane. Joga um papel celofane gigante que amarra no Zod, na ursa, sei lá, no Zod e depois some. Que diabo é isso, velho? O filme ligar essa caninha dessa cena é muito engraçado, velho. Cara, isso faz menos sentido que aquele escudo de celofane do Super-Homem 2. Aí o Super-Homem vai falar assim, Zod, agora você vai ver. Aí pega o escudo e taca no Zod. Aí o Zod, ai, ai, ai. Aí o celofane some. Aí ele vira e fala assim, pra que isso? Pra que o quê? Pra que você fez isso? Não fez nada, sumiu. Ah, eu achei legal. A ideia ficou maneira na minha cabeça. É, mas é isso mesmo, cara. Quais são as ideias legais que a gente vai ter pra fazer nessa cena? E aí o nego foi falando e o nego, ah, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Tá o Super-Homem lá em cima. Aí daqui a pouco, o Zod, o Non e a Ursa começam a jogar um raio nele. Jogar raio, ainda tem isso, Que sai da mão, cara. Que diabo é isso? E o Super-Homem segura o raio com a mão e volta o raio pros três, cara. Que porra é essa? Já a parte do Donner não tem nada desses poderes. Só fico conversando ali. Jogada ali do Super-Homem com o Lex Luthor pra enganar os três, esse negócio todo. Isso, o plano pra enganar os três eu acho muito bom, cara. É, porque ele quer meio que tipo falar assim, ó, tá bom, me rendo. Mas como eu sou foda igual a vocês, vocês não vão conseguir me matar. Então eu vou entrar nessa câmera foda, vai retirar meus poderes, eu vou ser um humano normal e vocês vão mandar na galáxia. Aí eles falam, beleza, só que ele na verdade ele faz de conta, ele faz o contrário, ele faz com que os raios vermelhos caiam na câmara onde o trio Ternura tá, não, e ele fica assalto. É, não, mas o que eu acho legal é que ele usa o Lex Luthor pra isso. Ele fala pro Lex Luthor, olha, tem um plano, não sei o quê, tá vendo aquela câmera ali? Aquela câmera é capaz de tirar os poderes de alguém. A gente tem que dar um jeito de convencer o Zod a entrar lá dentro. Aí ele, general, não entre ali! É uma câmera que vai roubar seus poderes dele. Luthor, sua cobra venenosa! Aí ele manda o Superman entrar lá, cara. E aí é a cena que eu mais... Cara, eu dava pulos no sofá nessa hora. Não, essa cena empolga pra caralho mesmo. E aí ele vai bem devagarzinho, cara. E agora, finalmente, tome minha mão e jure lealdade eterna a Zod. E sobe a música, puta e sobe merda. A música. E sobe a música, velho. Sobe e aí a música. O Super-Homem mata todo mundo, né? Velho? Vamos combinar uma coisa, a cena é legal, mas tem um probleminha nisso aí. O Super-Homem, ele tá querendo usar o Lex Luthor. Só que, velho, como é que o cara que quer ser o mandante do universo deixa dois homens, um deles super poderoso, ficarem cochichando no canto? Ele vem e fala assim, o Luthor... Luthor, seguinte, deixa abaixo, velho. Não faz barulho, mas essa câmera aqui... Velho, Isar os três. O Mudinho, coitado, ele tá contando azulejo. Sério, isso. O Non, não, eu tô de sacanagem. Ele tá olhando pras paredes, né, velho? O Non tá contando azulejo, velho. Um, oi, eu não encontrei... Una, quatro, cinco... Ele tá desse jeito. A ursa tá, tipo, enfiando o dedo gostoso na Lois Lane, que ela tá curtindo a ursa. Ela tá curtindo muito. E o Zod é o único que vira e fala assim, velho, que merda é essa? E ele começa a chegar perto, aí o Lex Luthor vai trair ele, né? Ó, oh, aqui, ó, oh, peguei. Ele tá com a armação aqui pra cima de mim e tal. Não tem nada a ver com isso. Mas a cena boa que eu acho, pra mim, assim, a melhor cena do filme inteiro é quando o Clark Kent volta lá no barzinho da beira de estrada da Antártica e vai enfrentar lá o Som Brasil. Ei, Ron. Sim? Me dá outro prato desse lixo aí. Ah, lixo. Esse é o prato especial da casa, Ron. Qual é, Annie? Me dá um pouco de café também. É engraçado. É a primeira vez que eu vejo lixo comendo lixo. Ô, amigo, continua sentado no meu lugar favorito. Vem cá, vem. Vem pegar o teu lugar. Para com isso, Rock. Tenha calma, sim. Tenha calma. Mal acabei de reformar o bar. Me custou uma fortuna. A minha mão! Olha só que interessante. Ah, eu lamento pelos estragos, sim. Sabe o que é, senhor? É que eu tenho treinado muito. Cara, mas não importa, o filme é tosco, o Zod é um viadão, o Noah é um surdo mudo, mas no final, velho, a gente tem aquela cena foda do Christopher Reeve voando pela terra e aquela música do John Williams que é foda pra caralho e sobe essa porra, caralho. É muito bom, velho. Uma conversa longa, né? Não, peraí. Desculpa, Melt. Ela faz o quê? Ela blefou. Não, fala de novo o termo que você fez. Blefe. Não é não? Não é, é porque ficou muito gay. Ela fez um blefe. É tipo maçã. Né, Bruno? Do Josh. É tipo a Keyblade. Aí o Miotti é todo hétero, né? Todo peludo, porque o Miotti é peludo, né? Ele é todo hétero. Não, porque ele chega e fez um blefe. O Brunão, ele tem que se mudar logo, internet, porque ele grava dentro da cozinha e ele se perde no raciocínio, porque esse filho da puta começa a destruir a porra da dispensa dele. Olha o barulho de biscoito que ele tá abrindo, velho. Olha aí, ó. Aí ele o filme é bom. Ele se perde durante porra do raciocínio. Eu tô ouvindo, porra. Pode contar. Conta aí que eu tô aqui no meu casadinho. O que é muito inverossímil, porque o super-homem teria dado uma ejaculada e teria explodido a luz. Agora fico imaginando a versão sem cortes do diálogo entre o super-homem e a mãe dele. Mãe, eu estou amando. Ai, meu filho, que bom. E aí, qual o nome dela? Lois Lane, ela é muito linda. Eu a amo, quero fazer amor gostoso com ela. Kal-El, senta aí, Kal-El, senta. Senta que mamãe vai te explicar uma coisa. Kal-El, não vai dar, meu filho. Por quê, mamãe? Eu vou com calma, eu vou fazer que nem o vampiro. Bora, a primeira esporrada que você der, o tampão da cabeça dessa mulher vai parar em Júpiter. Ela vai ficar igual o túnel Rebouças. Teu grito vai deixar ela surda. Ah! Buf, explodiu. Cabeça a da mulher. A veia do seu pênis, na hora que dá aquela pulsada do tesão, sabe aquela que dá aquela pulsada aí, a veia dá aquela estufada? Essa veia vai deslocar a clavícula dela, meu filho. Não dá, não vai dar, não. Mamãe, eu estou amando. Meu filho, bota ela pra bater uma punheta. Não vai acontecer nada com você, mas pô, pelo menos ela vai curtir e tal. Pô, pega a cabeçorra, dá aquela pincelada ali na portinha, sabe? Dá aquela bindelada no grelo. é o que dá, meu filho. Não tem muita coisa. Não, mamãe, eu quero penetrá-la. Vai dar merda, eu tô te avisando. Eu queria saber... Que urgência toda é essa? Que o cidadão que tá no orelhão não pode desligar de uma, velho. Velho, ele devia estar num chat de sexo muito pesado ali, velho. O mundo tá acabando, ele... Você vai chupar o quê? Não, ele tava ouvindo a programação do cinema, velho, lá do 139. Ele tava esperando chegar no filme que ele queria, velho, por isso. Miotti, você conta como é que o Noh morre. Ele tenta voar e cai no gelo. Ele tenta voar e vai assim... Ai, ai, oh! É isso mesmo. Como também não faz sentido o beijo atômico que apaga a memória, velho. Com certeza. Cara... Que porra é essa, velho? Qual é o outro... É mais um poder do super-homem. Que super-poder é esse, né, velho? Ô, Boca Santa, tu cura hemorroida, porra? Quem dera ter um beijo desse. Essa cena se passa quanto tempo depois da primeira vez? Uma semana depois? É, uma semana depois. Tá todo mundo com a mesma roupa. Porque esse bar, velho, é na Zona Fantasma, cara. Só pode ser, velho. O bicho lá do Som Brasil tá com a mesma roupa de flanela quadriculada no mesmo banco. Isso, exatamente. Agora essa cena seria melhor se na hora que ele batesse no cara do Som Brasil começasse... Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. É verdade. Tocado pelo John Williams, que é melhor ainda. Porra, bem que eu queria. Sonhei esse dia que tava voando. Eu sonhei esses dias que eu tava assistindo O Homem de Aço, velho. Que merda, cara. E era num cinema 4D, cara. E era um 4D agressivo, cara. Que descia até um cinto assim de cima, sabe? Tipo montanha-russa. E aí na hora que o super-homem voava, fazia as tripulias, a cadeira rodava de cabeça pra baixo, sacou? Era uma parada muito louca, velho. Cara, vocês são muito nerds, velho. Dá até pra sonhar. Olha o sonho que vocês têm. É expectativa, cara. O que eu vou fazer? Não, olha só o sonho que eu tive. A gente tava em Brasília, todo mundo. As meninas também. E a gente ia fazer um teatrinho, só que era um teatro mesmo. E cada um era super-herói. Só que cada um era super-herói mesmo. Eu era o Superman, o Brunão era o Aquaman, cada um tinha o porra, seu poder. Eu era o Aquaman? Vai se fuder, Miotti. Vai tomar no cu, velho. Que eu posso fazer. Eu tinha que ser logo o Aquaman? Ah, não. Corta essa, né? Tô fora. Prefiro não participar. Cara, imagina o Brunão Aquaman, velho. É, a baleia. Lá vem a baleia. Ficar igual a lontra, velho. E eu era quem? Eu era quem? Tu era o Flash. Igual o Mussum. Lembra do Mussum? O Mussum de Flash com aquela Mussum bunda gigante. É, aquele barrigão. Ô, Superman.